Deserto atravessei, até duvidei das promessas que fizeste a mim. Perdoa-me, perdoa-me. Ah, o inimigo me acusou, tentou me humilhar, disse aonde está teu Deus. Abandone esse Deus, por algum momento murmurei. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Hoje entendo que a fornalha para mim é apenas uma experiência para provar a minha fé. deixará.